Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 14 de janeiro de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição que hoje será dedicada inteiramente a um país que já não existe, mas que teve uma participação bastante assídua no Festival Eurovisão da Canção. Um país que, inclusive, até ganhou um Festival Eurovisão da Canção, ainda que muitos achem que esta vitória foi não mais do que uma vitória política. Aliás, até porque em parte já se adivinhava quase que o desmembramento não só da União Soviética, mas das repúblicas comunistas. Assim aconteceu precisamente com a União Soviética no ano de 1990 e com a Jugoslávia no ano de 1992, que, como sabemos, se subdividiu em alguns países, inclusive um deles, a Sérvia, que já chegou a vencer também um festival Eurovisão da Canção. Mas vamos começar por uma das participações mais antigas deste país, que nos reporta então ao ano de 1962, 6 anos apenas após o início do primeiro festival Eurovisão da Canção. Na altura, quem cantava era Lola Novakovic, o tema Ni Pali Svetla Tu Sumrak. Era a primeira música, ou é, aliás, a primeira música que vamos ouvir nesta edição do nosso Histórias da Eurovisão. Para ouvir também uma música de 1966, de Berta Ambrose, a música Brez Bezed. E estas são as duas primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Još cigarete dve, dva mala svetla, kao da se traže. Taj dan je bio tako ti, sad san se spušta med njim. I dve će zvezde poć na dalek stari put. Staklu vaze, tu negdje ispod ruža, dva mala svetla sve su bliže, bliže. Ta noć je stvorena za njih, taj čas je s njim i tako tih već gasiš cigaret. Tu pružaš ruke snu. Taj dan je bio tako ti, sad sam se spušta među njih i dve će zvezde poć na dalek stari put. U plavom staklu vaze, tu negdje ispod ruža, dva mala svetla sve su bliže, bliže. Stvorena za njih, taj čas je sne i tako ti već gasiš cigaretu, pružaš ruke snu, ne pali svetla u. Bye. znova našla se nekje, z roko v roki šla naprej, ko da mnogo let ni mimo. Brez besed, brez vprašanj in brez laži, bova našla košček sanj, ki živi. A música de Berta Ambrose, que representou então a Jugoslávia no ano de 1966. No ano de 1991, a Jugoslávia levou também à Eurovisão um outro tema, que ainda teve uma situação bastante interessante. O festival realizou-se em Roma, já que no ano de 1990 a Itália vencera este certame. Baby Doll era um grupo que interpretava um tema intitulado Brasil. No ano de 1989, o grupo Riva, cantando o tema Rock Me, venceu o Festival Eurovisão da Canção e levou para a cidade de Zagreb, futura capital de agora Croácia, o Festival Eurovisão da Canção. Esta vitória foi vista, como disse há pouco, como uma vitória política, até porque este era o país, dizia-se, mais democrático do leste. E era, portanto, todos, para todos os efeitos, era de facto o país mais democrático do leste, já que quer a União Soviética, eram todas elas repúblicas pouco democráticas, diga-se. Não eram oficialmente ditaduras, não eram, mas isto apenas oficialmente, porque para todos os efeitos eram-no. Na Jugoslávia, de facto, não. Na Jugoslávia havia outra liberdade, ainda assim, mas que também era uma liberdade condicionada, digamos assim. Bom, e então vamos ouvir estes dois temas, um de 91, outro de 89, e daqui a pouco trago-vos as últimas duas músicas desta edição do Histórias da Eurovisão. Za tvoje usne i moj brat, tvoj poljubac će biti sve. E Brasil foram os temas que acabamos de escutar, interpretados pelos respectivos grupos Riva e Baby Doll, isto de 89 e 91, sempre respectivamente. Agora vamos recuar no tempo até o ano de 1972 para ouvir o tema Music IT, cantada por Teresa. O tema é de 1972 e representam então a Jugoslávia. Ficamos depois com um tema de 1992, ou seja, 20 anos depois, que dava o nome de Ljubim ti pesmama. A música foi cantada pelos Extra Nena. Escolhi esta música para terminar o programa porque esta foi a última participação da Jugoslávia, já como República Federal da Jugoslávia. Tudo isto porque, em 1992, a Jugoslávia acabaria por entrar em guerra, dissolver-se, e, por exemplo, no ano de 1993, a Croácia estreava-se no Festival Eurovisão da Canção. Era o início do desmembramento da Jugoslávia, hoje a filha da Europa, apenas uma saudade, mas que outrora fora assim designada, Jugoslávia, filha da Europa. Atualmente, vivem-se ainda alguns momentos de conflito naquela região, nos Balcãs, mas, enfim, a situação já não é, já nem sequer tem um ponto de retorno. Não é possível que estes países se reunifiquem, pelo menos por agora, e voltem à antiga Jugoslávia. Ora, um dos países, por exemplo, a Croácia, já está confirmado, inclusive, que vai entrar na União Europeia no ano de 2013. Despeço-me então todos os estimados ouvintes, com votos de uma boa noite, já de seguida chega mais uma edição, e porque hoje não há, ou melhor, não é exatamente já de seguida, mas daqui a pouco, chega mais uma edição de Flutuar com Lúcia, já que hoje não vai haver, por indisponibilidade do autor, o programa Nação Roqueira. Deixo então aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite, na companhia da Rádio Antena Web. Até para a semana. Svoj svijet svatko gradi sam, svoj san svatko sniva sam. Svoj put koji vodi ljubavi, koji vodi sreći toj, svatko traži sam. Muzika i ti, to je onaj svijet u kojem sreću nađoh ja. Muzika i ti, to je onaj svijet u kojem sunce vječno sja, ko divna vizija iz sna, kojoj sretna predajem se sva. Muzika i ti, muzika i ti, i himna jedne vječne ljubavi. Taj dan mora doć, tvoj dan, tvoja sretna noć, i bol koju sobom nosiš ti, u dubini srca svog, jednom mora. Muzika i ti, to je onaj svijet u kojem sreću nađoh ja. Muzika i ti, to je onaj svijet u kojem sunce vječno sja, ko divna vizija iz sna, kojoj sretna predajem se sva. Muzika i ti, muzika i ti, i himna jedne vječne ljubavi. Muzika i ti, muzika i ti, i himna jedne vječne ljubavi. Boga sam molila, neka mi snage da, da oprostim ti sve, zaboravim što te one duge molitve. Još si na mojim snagama, Bye.